Salô, Salvador. Boa noite. Bom dia, eu tô 3226. Natal. Natal, nível 370, já aprovado, aguardando cópia no portão 07, TAM 3226. 370, aguardando cópia, TAM 3226. E o gol 904, na porta 4, por pega a cópia. Autorizado, chama táxi, gol 97 no 4. 4. Web 5899 no solo aos 20. Prossegue o táxi Alfa e Kilo até a remota 06 do PAD 3. Alfa e Kilo até a remota 06 do PAD 3, 5899. Gol 1805, livre decolagem pistão no 0, vento 150 graus com 8 nós. Está iniciando a 10, gol 1805. Desça para 050. 050, web 5809. TAM 3520, desça para 3000 pés, ajustando 0 no 4. 3000 pés, 14. 3520. Gol 1805, decola aos 21, controle 119 decimal 35, bom voo. Controle 11935, boa noite. Desça 2000 pés, desça para 2000 pés, ajuste 1014, livre LS, repouso estabilizado. 2000 pés, chamada estável, está 3520. Gol 1896, está a 3.4 pés de Serra. Gol 1896, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso na 10. É, esse 96. TAM 3226, cópia. Pronto. Autorizado Natal, nível 370, via Upzulu 10. Decolagem pistão no 0, após primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. Frequência do controle 119, decimal 35, aciona 5523. Autorizado Natal 370, Upzulu 10, decola da 10, curva esquerda, Puca, Zipar, 11935, 5523, TAM 3226. Correto, portão 07, chama pronto, TAM 3226. Chama pronto. E o gol 1714. Autonomia de 2 horas e 38, alterna Fortaleza com 132 a bordo para o táxi. Autorizado táxi, direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste 10 no 4, o gol 17 no 4. Direita, Índia e Alfa, no ponto de espera, vai reportar pronto, o gol 10 no 4. O gol 1896, confirmando, baixou e travou. Baixado e travado, 896. Ciente, livre pouso, pista 10, vento 150 graus com 8 nós, o gol 1896. Visualizado 896. Gol 1805. Marília Este, Campo Amigo, Santa 3520. Então 3520, completo final, Torre 186, bom pouso. 186. 5809, desce via para 2000 pés, o ajuste 1-0-4, reporte localizador. 2000-0-4, reportará no localizador, UF 5809. 520. Então 3520, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. O gol 1-7-1-4 está no ponto de espera pronto. Ciente, mantém o ponto de espera, gol 1-7-1-4. Mantém o gol 1-7-1-4. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4-1-4-8, tendo a informação Charlie. Passa nível 2-1-0 para 1-5-0. Azul 4148 na escuta do controle? 4148, cruza nível 190 para 150, tenta a informação, Charlie. Azul 4148, adiciona identificação, autorizado, chegada na área, desse mantém o 050. Poderia confirmar, chegou entrecortado para o azul 4148. Autorizado, chegada na área, desse mantém o 050, identifique. Canal Dente, autorizada Mari, desce para o nível de voo 050 azul 4148. O F6746, acena identificação, autorizado chegada Mari, desce e mantenha o 060. Para o 060, F6746. 0 graus com 07 nós. Em 520, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus com 8 nós. Leve pouso, está 3520, confirmo com a recebe. Alto e claro. Obrigado. Gol no 606, cópia. Copio, 1-606 da Gol. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58. Decolagem pista 1-0, após primeira curva, esquerda. Subida Puca, transição Aracaju. O controle 1-19-35, aciona 5532. 350 Maceió, decola da 1-0, curva esquerda, Puca Aracaju, 1935, controle 5532. É o transponder do gol, 1606. Cotejamento correto, portão 05, chama pronto, gol no 606. Agora pronto, 05, gol no 606. Gol 1714, após a passagem do Airbus, alinha e mantém cabeceira 10. Após a passagem do Airbus, alinha e mantém o gol 1714, cabeceira 10. Gol no 896, ingressa Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 896. Vai até 9660, mantendo 4000 pés, reporte para mudança de plano. Sim, senhora. Vai até 9660, reporte para modificação de plano. Sim, senhor, chamará para modificação, obrigado. Azul 4148, confirme velocidade indicada. Até no momento 310, Sarita. Sente capacidade de vetoração para perda de altitude? Negativo. Sente, tem que reduzir para 220, azul 4148. Sente, 220, azul 4148. Salvador, o TAM 3226-07, pushback acionamento. Ciente, aguarda para iniciar push, TAM 3226. Aguarde. 3523-07, ano 43 para pushback acionamento. suficiente, mantém escuta, aguarde. Trip 5317. Escuta. Gol 1714, livre decolagem, pista 10, vento 160 graus com 8 nós. Está iniciando na 10, gol 1714. O TAM 3520 reporta para ingresso, táxi Juliette, confirmando. Vai reportar para Juliette, 3520. Portugal 024, stand by. Estabilizou no curso localizador, tem um campo à vista, web 5809. Gente, web 5809, completo final, torre 186, bom pouso. 186, 5809. So 024-5-level, 3702 Lisboa, stand by you, 8-clearers. Copy, level 370, standing by. Por gentileza, can you just confirm which SL shall expect for departure? Estabilizado. 2000-0014. Rapaz, estará estabilizado no ILS, azul 4-1-4-8. Web 6746, reautorizado 050. 050, Web 6746. Pistão no 0. 09. O gol no 7-4, decola aos 3-1, no 1935 agora, bom voo. Obrigado, bom serviço, 1935. O TAM 3520 mantém a posição, aguardando para ingresso, portão previsto é o 07, sendo liberado agora pelo Airbus da companhia. Aguardando a Juliette pro 07, do 3520. 3226 da TAM, iniciou pushback, acionamento, chama táxi. Chama táxi, 3226. O Trip 52, correção, 5317, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Chamará para o táxi, Trip 5317. O 5317, coordene com a equipe de pátio, fica atento com o Airbus da TAN iniciando pushback na retaguarda, próxima retaguarda. Copiou? Copiou, Trip vai ficar atento ao TAN, Trip 5317. Afirmativo, o Tano vai. Não se encontra no setor, mas é na região próxima, ok? É, tá ciente, 09, final de 4 milhas, baixo travado. Livre pouso, pistão no 0, 160 graus com 9 nós, o 5809. 5809. Solo tá 3520? 3520. A aeronave tá livrando, o 7 ele vai recuar. Um pouco mais atrás, a gente vai aguardar ele sair? Vai aguardar ele sair porque eu tenho outra aeronave fazendo o pushback próximo ao setor. Ah, ok, boa noite, azul 4178, livra 240, desfile 1150. Azul 4178, acena identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o 060. 060 na Mari, azul 4178. Para referência visuais, para a modificação do plano, iniciar a descida, o Abaeté 9660. Abaeté 9660, plano modificado a 0233, na proa rotatória, em descida para 1.500 pés. Para 1.500, 9660 na proa rotatória. Lama. Salvador, o TAM 3226 com 85, 1245, Fortaleza. Pro táxi. 3226, autorizado táxi, Juliette Alfa no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste no 014. Juliette Alfa, vai reportar pronto, ponto de espera da 10. TAM 3226. Jet 5809 no solo aos 34, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso taxiway Juliette. Ok, vou liberar a direita, na sua escuta, Alfa, reportante Juliette, 5809. Tá preso até o Campo Avista, azul 41148. Complete final, torre 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado. A companhia está autorizada até o 07. Depois do 07, 3520. 353, zona 7, com 96 a bordo, 4 horas e 10 autonomia, alterna São Luís, pronto para táxi. Sente inicialmente o táxi até a saída do pátio 3, aguardando para o ingresso na Juguete. Trip 53, zona 7. Sente inicialmente o táxi até o pátio 3, aguardando para a Juliette, trip 53, zona 7. Afirmativo, até a interseção aguardando para o ingresso no pátio principal. Sente, até a interseção aguardando ingresso no pátio principal, 35317. Oi, Salvador, boa, azul 4148, vai passando o externo, trem de pouso baixado, travado, tem um campo à vista. Azul 4148, boa noite, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 160 graus com 8 nós. Livre pouso na pista 10, azul 4148. Letra 9660, ajuste Salvador, 1014. 1014, tá, 660. Trip 5317, após a passagem do Airbus da TAM à frente, ingressa Juliette e Alfa, reporta no ponto de espera da 10, pronto. Gente, após a passagem do Airbus, ingressa Juliette, Alfa, reportará no ponto de espera, trip 5317. Webjet 5809 vai dar passagem ao Embraer da Trip após ingresso via Juliette, portão 03. Quem vai dar passagem à aeronave após ingresso Juliette para o portão 3, Web 5809. Alterna 12545. Vai chamar 12685 e 9660, reporte Salvador, bom dia, Papatango, Mike Fox, R, informação chave. Web 6746, confirma indicada. 210, reduzindo para 190. Papatango, Mike Fox, Sierra, está em contato radar, posição Conde, na proa de bomba para interceptar a chegada a bomba e reporte unidade descida. Afirmativo, levando a proa de bomba para chegar a bomba, Mike Fox, Sierra. Abaeté 9660, visual com 17. Afirmativo, senhora. Negativo ou afirmativo? Afirmativo. Controle ainda não conseguiu copiar o Abaeté. Afirmativo, tá visual com 17. Sente. Abaeté 9660, chame torre 1186. Obrigado, senhora. Boa noite. Web 6746, reduza para aproximação. Reduzindo. Ator. Abaeté 9660. O azul 4148 prossegue Alfa e Kilo até o pátio 3 no solo aos 38. Fica atento ao balizador. A gente vai seguir via Alfa, Kilo, pátio 3, o azul 4148. O TAN 3226, livre decolagem da 10, vento 170 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem da 10, 3226. Gente, inicialmente vou na proa do VR, reporte para descida, o Mike Fox Air. Levando para o VR, vai reportar o ideal, mais forte. 9660, bom dia, da presente, autorizado, final da 17, reporta 2 milhas da cabeceira 17. Beleza, chamará 2 milhas. 353, 17, no ponto de espera, pronto. Gente, mantém o ponto de espera, o 353, 17. 746, obrigado. Passando o Gol 2, Bandeira. Jet 6746 na estabilizar localizador embaixo travado. Webjet 6746, ciente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. 6746, aguardando. Então 3226, decola aos 40, controle 1-19-35, bom voo. 1935, boa, tá 3226. Controle Salvador, bom dia. TAM 3226. TAM 3226, contato radar decolagem, sua para 370, saída PUCA. 70 na PUCA, TAM 3226. 660. 60. Externo, Webjet 6746. Ciente, eu aguardando autorização de pouso 6746. Aguardando. 3226, da presente Boijamo. Jonathan, 3226. Webjet 6746, livre pouso, pistão no zero, vento 160 graus com 8 nós. Livre pouso, Webjet 6746, pista 10. O trip 5317 visual com Boeing da Webjet, final da 10. Afirmativo. Após a passagem do tráfego, alinha e mantém cabeceiro 10, trip 5317. Sim, após a passagem do tráfego, alinha e mantém 10, trip 5317. O Abaeté 9660, solo aos 42, livre de táxi até o pátio 5, frequência livre no corte, bom dia. Bom dia, senhor, muito obrigado. O Papatango Mike Fox Serra na Pro do VR? Ah, sim, mas eu tô na Pro do VR. Gol 024, follow the ground. Go ahead. Okay, please change your departure to Momo and Gebeach transition, okay? Momo, Gebeach transition. Departure Momo and Gebeach transition. Airport 124. That's correct. 1 minute for your call. Jet 6746, no solo de Salvador aos 43, libera a direita, na minha escuta para segue Alfa e reporta para ingresso na Juliette. Libera a direita, reporta Alfa e Juliette, é o Jet 6746. Meia. 5317, livre decolagem da 10, vento 160 graus com 7 nós. Decolagem 10, 5317. Salvador, Gol 1606 para puxa, acionamento 05. Autorizado, chama táxi, Gol no 606. Para táxi, 606 da Gol. Alguma possibilidade do 3226 voar Zipar? Santo Gal 024, clear to Lisboa, flight level 370, via Uniform Whiskey 50 until Mike Serra Serra, after according your flight plan route. Departure from runway 10 after left turn, Momo departure and Gebit transition, Salvador departure frequency 119.35 and the scope code is 5534. Airport 024, we're at Lisbon, flight level 370, Uniform Whiskey 50 to Mossoró, then flight plan route, departure runway 10. Left turn to Momo, SID, and Gavit transition. Departure frequency 119.35 and squawk 5534. That's correct. Come back right for pushback and start up gate 11, airport Gal 024. Will do, obrigado. 5317, decola aos 45, 1935 agora, bom voo. 935, obrigada, bom trabalho, 3P5317. Betânia. Gol no 896, cópia. Pronto, cópia no 896. Autorizado João Pessoa, nível 370, via Upper Whisky 58. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à esquerda. Puca, transição Aracaju. O controle 1935, aciona 5527. Autorizado 370, Upper Whisky 58, decola da 190 com curva à esquerda. Saída é a Puma, transição Aracaju, controle 1935, transporte 5527. Correto, 5527, poderia só confirmar o nível autorizado? 370, senhor. Correto, chama pronto no portão 10, Gol no 896. Chama na pronto, Gol no 896. 7, está presente, está autorizado para o de Momo. Está presente, Momo. Muito obrigado, 353197. Web 6746, se preferir, fica atento ao Boeing da Gol à sua esquerda. Quando tiver condições, ingressa via Juliette por 4. O Web 6746 vai à Índia. Vai ingressar via Índia. Ciente. Estabilizou, sul 4178. Azul 4178, completo final, torre 118.6, bom pouso. 118.6, muito obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, azul 4178, na final da 10. Azul 4178, bom dia, continua a aproximação, reporta o marcador externo, embaixo travado. Ciente, contra o Ministério, baixada travada, azul 4178. Aguarde transferência de comunicações e coordenação direta com o centro, TRIP 5317. Aguardando, TRIP 5317. Salvador, Gol 606 para o táxi, 146 a bordo, 2h36, está alternando Natal. Lado direita, Juliette Alfa no ponto de espera da 10, reporta pronto, 10 no 4 no ajuste, Gol no 606. Ok, direita Juliette Alfa, 1014, está ajustado, reportará pronto, ponto de espera da 10, Gol no 606. Cruz da rotatória da presente, descendo para 1.500 pés, o ajuste em Salvador, 1015. Rotatória no 1015, Mike Fox Air. Pouso, pistão no zero, vento 1 no 70 graus, com meia dúzia de nós, o azul 4178. Gente, o azul 4178.